that cell phone. What? Guardião 01, tá na escuta? Negativo. Só pra confirmar, tem um Airbus da Tanque que ingressou agora final da 10. Mantenha o setor afastado aí na lateral da final da 190, ok? Pode ficar tranquilo. Então tá restrito aqui a 410, então irá interferir. Certo. A 076 para o localizador, curva direita para o 045, reporte estabilizado. 045, agora estabilizado, 42. Salvador, boa tarde, OTAN 3144 na final, ciente do Guardião 01. OTAN 3144, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Aguardando autorização de pouso, OTAN 3144. OTAN 3895, decola aos 32, controle 1208, bom voo. Controle 20, 28 graus, uma boa tarde, OTAN 3895. OTAN 3144, para informação, à direita do eixo da 110, tem um helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia, mantendo 300 pés, não interfere com sua aproximação. Ciente do quartião, OTAN 3144. OTAN 3144, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 1110 graus com 14 nós. Baixou e travou, livre pouso na 110, OTAN 3144. 754, boa tarde, acendo a indicação, decisão nível 050, vigilância, chegada é a maré. Como está indicada? Reporte, ponto para táxi. Livre, chamada táxi, 6254. Lhe agradeço, no 754, na proa de táxi, com ajuste de altímetro no 022. Estabilidade em LL. Papatango Vitor, Charlie Hotel, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Intenção de pouso é pistão no zero? 107, ó. Ciente, é porta para cancelamento do plano IFR. Vitor, Charlie Hotel. Positivo, é porta. Do 4076, como o tráfego que o senhor segue, está 12 horas 10 milhas, o Mate 4, com 130 nós de ground speed. Agora complete a aproximação normalmente, chama a torre 1186, muito grato com o povo. Não, para isso, exatamente, obrigado, Matheus. O hotel está pronto para cancelamento. Gente, cancelado aos 34, inicia a curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17. Vitor, Charles Hotel. Portará, Charles Hotel. Web 6741, após a passagem do Airbus da TAM, linha e mantém cabeceirão no zero. Salvador, boa tarde, é o 35240, qual ótica? Sim, para o controle. 35240, qual ótica, no ideal. 35240, boa tarde, a sua identificação, desse é o nível de voo 0620, vigilância na proa de mare. Ok, voando mare, descendo ao 1305240. Correção, mantenha proa de TAP para o 060, 35240. Desce ao 060 e TAP 5240. Juliette. Cidade de Alfa, 3144. Azul 4076, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Web 6741, livre a decolagem da 10, vento 130 graus com 12 nós. Para o táxi Oxanair 6254 com 88 a bordo, 4 horas. horas, alterna. Oceané 6254, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre. Uno, 18, decimal 6, QNH 1022. Gente, Pátio Uno, Índia Alfa, 186, 1022, 6254, boa tarde. Desce 3 mil pés ajustado, 5240. Voo no 754 para sequenciamento, foi na proa de Duna, desça 2 mil pés, ajuste 1022. Duna 2574. Controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, trato. Confirmando, sim. Vai pro portão 11 do Pátio 1. Ah, ok, portão 11. 340 saída da El. 340 saída da El, Web 6741, pode valida? Negativo, mantém o perfil da subida. Mantém a 6741. Confirma a autonomia? Embraer da Azul agora, uma milha do marcador externo, final da 10, fique atento ao tráfego. Embraer, uma milha 10. Por atento, faz um lugar. Vitor Charlie Hotel no solo aos 38, qual pátio? Condições visuais. Frequência livre composta até o regresso. Vitor Mike Quebec. Azul 4076, informa o tráfego, helicóptero à direita do eixo da 10, o helicóptero mantendo 300 pés da Polícia Militar do Estado da Bahia, não interfere com sua aproximação, o vento 120 graus, 10 nós, está livre o pouso na 10, o Azul 4076. Sempre pouso, 4076, baixar travado. Uno, até o ponto de espera, em Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, na sequência 118 decimal 6, QNH 1022. Indicação, destra nível 080, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, deixando 080, 924. Salvador, boa tarde, Oceania 6254, ponto de espera pronto para a nacional. Gente, Oceania 6254, após a passagem do Embraer da Azul na final da 10, a linha mantém cabeceira 10, Oceania 6254. Após o Embraer, a linha se mantém 6254. Correto. Golo 754, final Salvador, 119, decimal 35, bom pouso. Gerardo 35, boa. Tripe 5240, mantém a proa, desce 3000, permanece o limite com o curso do localizador, chama a final, 1935, com o pouso. 1935, 5240. 754, descendo para 2000, país direto do UNO, autorizado sinal leste, a porta estabilizada. Estabilizado, 754. Controle Salvador, 5240 na sua escuta a partir de agora. 5240, descendo para 3 mil pés, mantém a proa 070, redução para 2,10 mais. Reduzindo, 5240. Reduzindo, com quatro velocidades, mantém a velocidade, com quatro velocidades. Qual foi indicado no momento? 0,70. Ok, incremento 230, 230 me ajuda, comandante. Claro, com quatro velocidades, a receita agora acelera 230, com quatro velocidades. 230, muito grato. Voo 1924, reautorizado 0620. 0060, voo 924. 3895 na escuta. Chama Recife no 25-1 no bom voo. Recife 25-1 direto, uma boa tarde. 3895. 121-9. 219, é. Ciente, o Juliette Tango Zulu após a rolagem do R2, a linha e mantém cabeceiro no zero. Azul 4076, bom dia, autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 09 do Pationa. Alfa Juliette 09, direto. Trio Limit, will be the localizer code. Case of communication failure, intercept localizer code, complete approach and call tower 1186, ok? Ok, turning left, heading 350, intercept by localizer. Case of failure, intercept the last contact tower, 1036. Passarelo 2230, adicione identificação, desceu ao nível 06120. Vigilado, chegada prevista é a mão. Gente, 2230, identificou, descendo para o 060. O passarelo 2230, vetor radar para sequenciamento, curva direita, proa 180, direita 180, seu limite será a radial 260 do VOR Salvador. E direita proa sul, limitado pela radial 260 do VOR Salvador 2230. Maintain flight level 050 and call now Salvador final 119.35. Good day, sir. Okay, we're maintaining 070.333. Negative, cleared until flight level 050 and present heading. You are number 3 for approach, following a track 12 o'clock 10 miles. Site 8872, sir. Okay, down on 50 and contact 119.35.333. That's right, good day, sir. Webjet 6741 no centro Recife, no 25-1 no bom voo. Voo no 924. Prossiga 924. Preparação para sequenciamento curva esquerda até a proa 360, limitado ao curso localizador. Direito, esquerda 360, limitado ao curso localizador. Remanete autorizado ao nível 060, ao número 5 na aproximação, no 924. Direito. Passarelo 2230, informe que irá intencionalmente para passar o curso localizador. Mantenha presente proa, aguarde última proa para interceptar o curso, ok? Ok, vai manter a proa, aguardando uma nova proa para interceptar o localizador 2230. O 2230 é o número 4, atrás no Airbus 320 da TAM. Gente. Controle de Salvador, boa tarde, total 9832, informação papá. Boa tarde, a sua identificação de a uma centena, vigilância chegada a maré, proa de maré, total 9988. Uma centena por hoje mais, total. Controle Salvador, Chanel 6254. Boa tarde, 6254, contato radar só 380, saída da EL. 380 da EL 6254. Tantriway 3283, turning left, head 020. Now left heading 020, down 323. Gol 924, sua indicada? 249, 924. Reduza 2209, 924. Reduzindo, 924. Teste, desce para 2000 pés, para usar sinal elétrico a portabilidade. Teste para 2000, subiu 240. 4, mantém inicialmente 070 no 924. Descendo até o 070 no 924. O passarelo 2230, o senhor já passou o curso localizador, comandante? Se o senhor tiver condições, pode interceptar, ok? Gostaria, se o senhor puder reduzir a 209, me ajuda. O senhor número 4 ainda na aproximação. Eu vou lhe dar uma nova proa para o curso localizador, vai ser a esquerda, esquerda até a proa 060, passarelo 2230. Gol 924, forma o tráfego sua posição 12 horas, 12 milhas. O tráfego está curvando agora para a esquerda, na mesma altitude, uma TR-72. Prossiga até o 070, o senhor vai seguir esse tráfego na aproximação, ok? Gente, gol 924, reduzindo. Muito obrigado. Salvador, 600, Gol Gol. 600, bom dia, sem identificação, desce 1110, vigilância, chegada, maré. 110, não maré, pode aprovar a maré? Negativo, mantenho, pode, pode, pro Edmário, o 1600. 2230, agora pro nível 050. Oi, Papatango, Julieta, me isolou. Passarido 2230, final Salvador, 1119, decimal 35 com pouso. 1924, o tráfego está agora 7 milhas à sua frente, com rumo noroeste, nordeste, passando 6600. Desça agora ao nível 060, reduz a indicada 209, 1924. Já está mantendo 209, descendo para 060, voo 941. Voo 941, no vetor radar para sequenciamento, curva esquerda até a proa 010, esquerda proa 10, limitado ao curso do localizador. É 6254, Centro Recife, 125, decimal 1, boa tarde, bom voo. 251, obrigado, boa. Voo 1924, mantenha presente proa, irá intencionalmente passar o curso do localizador. Chama agora final 1935, bom voo. Modena proa, chamando agora direto 35, voo 1924, boa tarde. Boa. Total 9988, desça 080. 080, total. Voo 1941, não reautorizado, 070. 070, voo 1941. Voo no 600, desce nível 090. 090 no 600. Controle, tá passando, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, boa tarde, contato radar, sobe uma centena, saída é a Momo. Foi na proa de Cogbu, subindo uma centena sem restrições. Proa de Cogbu, subindo uma centena sem restrições, Juliette, Tango Zulu. Navegação na proa de Duna. Direita, Duna. E até 210? Afirmativo, desceu 210, Tango, com o nosso padrão. 210, muito grato. No momento, seu número meia dúzia na aproximação vai seguir tráfego da companhia, ok? Tá, atento, com o nosso patrão recebido. Total 9988, reautorizado nível 0620. 060, total. Voo no 941, desce nível 050. Esse é o 050, com o 1941. 1924 irá passar o curso do localizador. Sim, vai passar o curso do localizador, 924. O Gol 1924 desça para 4000 pés, QNH 1022. 1022 desça 4000, Gol 924. Passarelo 2230 desça para 3000 pés. Descendo para 3000. Passarelo 2230 em qual velocidade indicada? 190. Sim. 35, obrigado, até mais, 1944. 7, chama a left, 3333. Complete time, contact tower, frequency 118.6. 118.6, thank you, good day. Order 1944. Voo 924, resta uma navegação na proa de Duna, redução para 190 mais. Exigindo 190, proa de Duna, Gol 924. Mandar Gol 941. Gol 941, desce para o nível de voo 050, informe velocidade indicada. Então ISO 09, Gol 941. Sente, redução para 190 mais, Gol 941. Sente, a redução Gol 941, mantém a proa? Mantém. Qual o limite? Táxi aprovado, Pátios 3-1, India of Falcão, espera 102, 118, 60, 52, 5490. Obrigado, um bom dia. 5490, bom dia. Só faça um check rápido que a mensagem está recebendo intercortada, por gentileza. Ok, será feito. Muito obrigada, segue em frente até o ponto de espera. Falou aí. Decidam, 727 da total. Está com 2659 graus, e a redução quanto possível, ok? Nós estamos com 249 de indicado. Se eu puder reduzir a 220, lhe agradeço. No momento que eu ainda é o número 62 na aproximação. Ok, está Vai, tá autorizado agora até o 070, voo no 600. Clear to land, runway 1010-3283. 9982. Escuta. Separação para sequenciamento, curva esquerda para o norte. Esquerda para o 360, seu limite será o curso do localizador. Esquerda norte, limitado pelo localizador, total. Boa tarde, então 3204, acione a identificação, decisão nível 080, 800, vigilância de chegada amarela, 3204. Ok, 3204. Agora na frequência da torre, alta e clara. Please increase the puppy brightness. The puppy brightness. Okay. É 97, boa tarde, acende a indicação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada a bomba, ajuste no 022. Total 9988, reduzindo a certificada 2109. Reduzindo 2109, total. Perna. Tolerante. Obrigada. Nada. O 52 visual estabilizado. 35240, completo sinal semi-torre 118, decimal 1000. 18.6, 5240, grato. Gol no 924, redução para 1709. Ok, estamos passando uma informação um pouquinho pesada aqui, vai guardar a redução, gol 924. Gol 1941, resta uma navegação na proa de Duna. Proa de Duna, mantendo 070, gol 941. Gol 924, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 070. Esquerda 070, 924. Prosseguindo, aguardando, senhor. Vamos descer para 3.000 pés, que é negão no 022. Gol 1600, mantém agora 0620. Vai prosseguindo a descida para o 0620, no 600. 1600, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda até a proa 350. Esquerda proa 350, limite será a radial 300 do VOR Salvador. 300 do VOR de Salvador é o limite para quem vai na proa 350, baixando para 1200. Ajuste 1022, 1600. 83, clear de taxi via Alpha, Juliette. And Juliet, and maintain position 10-3-2-3. Gol no 924 para o curso do localizador, curva direita, proa 160. Direita 160, para o curso do localizador, gol 924. Bom dia, obrigado. 924. Sim. Meta pro intercept, autorizado, sinal LS, compasso estabilizado. Compasso estabilizado, gol 924. Aqui é possibilidade de dispensar a restrição do nível 100, 110? Não, negativo, tem tráfego chegando do norte, ok? Ok, manteremos o perfil. Total 9988, curva direita até a proa 090. Direita 090, total. O 9888 desce agora a 4.000 pés, ajuste de altímetro no 022. 4.022, seu nome. No 600, desce nível 050. Afirma. Campora 61 e o controle 1208. 6721 na posição 4. Rodou, guardião, número 1. Ouviu a 6721? Web 6721 afirmativo. Reporte post de acionamento. Bota lá, 6721. Tanto. 3283. Aprove de Juliet Gate 030. Poder agilizar um Boeing que segue o passarelo. Ah, tá agilizando, tá agilizando ele também. Ele tá já no curvo ali. Se tiver que manter a separação, é que faz o cruzamento rápido ali. Gente, tá livre. Passarelo 2230, um helicóptero que irá passar a base de som, está a 200 pés aproximadamente, não irá interferir com a sua aproximação. Vento 120 graus com 10 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Oi, Tio, de William Tiquez aqui, autorizado pouso na 190, está com trem baixado e travado. Agenda presente pro Adugraé, vento 120 graus, 10 nós, é posse no solo controlado. 120 graus, ponto na força pro lado, grato, ajuda. Nada aí, vamos. 24 mil, 600. 600, resumo na navegação na proa de Duna. Pela direita, Duna. Gente, guardião, grato. Roger, estabilizado no ILS, igual 924. Complexo máximo e torre, o noite decimal meio, no 924. 28,6, obrigado. Voador, muito boa tarde, Golo 924, aproximação final, trem baixo travado. Sai Golo 924, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 120 graus, 10 nós. Vai dar na pista livre, 924. ...28, acende a identificação, decisão nível 0, 0620, vigilância, chegada amarela. Mare 060, Golo 922, bom. Está 3804, desce nível 050. Total 9888, desce 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. 2000, reporte estabilizado, total. 1600, desce 3000 pés. Autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado no posto do localizador. Marcha para 3600. Bruno, complexo, máximo e torre, 1-1-8-decimal-meia. 2-6, boa, boa nota. Olimpo 02, o segundo para a copa. 3-0. 1-6-0-0, redução agora 1-9-0-9. Acho que está com 180, está no 6-0. Muito grato, comandante. 3804. Pistão no zero livre, pouso autorizado. Que livre pouso, pistão 0924. Preparação para sequenciamento, curva esquerda até a proa 025. Esquerda proa 025, limite será o pulso localizador. Nesta proa, desça 4000 pés, ajustado 1022. Tente com 1022, curva na esquerda 025, desce a 4000 pés, limite ao localizador, reporte estabilizado, OTAN 3804. Voo no 697, vetor radar para sequenciamento, direita proa 235, 235, limite ao curso do localizador, desce a 4000 pés, 1022. 300, saída da Euleda Eudes. Pistão na zero após decolar de curva direita. Transponder 5141.